A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar. Renegou, se ligou, aqui é nós que chegou, cê me chamou, demorou, se é aqui então tô. É nós que tá, se pá, chegando pra somar, da função que sobrou, deixa rolar. Só os fortes, verdadeiro guerreiro de fé, na periferia, pra sobreviver, só quem é. Decreto meu vocabulário, é minha cota. Evolução da função e a proposta. Levada né pajão, bicho solto no mundão, né drão. Tô em busca da minha valorização e nunca sóis, milhares numa só voz. O objetivo é um só, pra buscar ser mais veloz. Chegando, versando e mostrando sofrimentos, novos tempos. Demorou, tô pronto pro arrebento. Mó satisfação, fazer parte da junção. Pode contar a função, é nós na missão. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar na missão. Quem entra não, pode vaiar, cê é guerreiro verdadeiro então. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar na missão. Quem entra não, pode vaiar, cê é guerreiro verdadeiro então. Ó nós no teste de novo, no fogo contra fogo, sem parar no tempo, é pra virar o jogo. A missão é louca, eu também tô no bang. Me imagino na marginal pilotando Mustang. Não é pra pagar de boy não, não é essas ideias. Mas cê prefere vida boa ou viver na miséria? Dinheiro é bom demais e eu quero também. O que importa se é euro ou dólar, quero as de 100. Se é tudo de pão que o mundão tem pra oferecer, entrei no jogo pra ganhar, não pra perder. Sem essa de participação especial, o que liga é ser protagonista do começo até o final. Vale o que quiser, dê sua opinião, eu respeito, mas quanto cê tá no coração e não vai se diluir por mera ilusão. Pode contar a função, é nós na missão. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar na missão. Quem entra não, pode vaiar, cê é guerreiro verdadeiro então. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar na missão. Quem entra não, pode vaiar, cê é guerreiro verdadeiro então. Chego na intensidade, sem falar bobagem. Função de coração, desde os 12 de idade, vencendo a miséria, missionária, Jardim Selma. No rap, na correria, eu sou favela. Daquele que não gela, debate qualquer ideia. Andei beco que viela, firmão, num amarela. Ligado no movimento, rima é meu talento. Sou ritmo, revolta e poesia ao mesmo tempo. No som eu represento, os canalha eu arrebento. Pra aqueles que tentou me parar, só lamento. Não durmo nenhum momento, ritmo é intenso, as favelas crescendo, uma pá de coração batendo, assim que é, na sola do pé. Aprendi que malandro é malandro e mané é mané. Eu tô firmão, sou a revolução, pode contar, função, é nós na missão. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa só voz, é pra firmar na missão. Quem entra não, pode vaiar, cê é guerreiro verdadeiro então. A função chegou, foi pra ficar tudo junto, numa